perceive yourself to be better than everybody else. And that's just a shame. Tú te crees mejor que todos que están a tu alrededor. Y cariño, esto es una lástima. Tesoro, pensé iría ser mejor de qualunque otro. Y esto es un pecado. Meu bem, você se acha melhor do que todos que estavam ao nosso redor. E meu bem, isso é uma lástima. Isso é uma lástima.